adianta se esconder. A guerra foi declarada e a burguesia vai tremer. Não adianta pedir socorro, não adianta se esconder. A guerra foi declarada e você vai morrer. Não adianta pedir socorro, não adianta se esconder. A guerra foi declarada e a burguesia vai tremer. Não adianta pedir socorro, não adianta se esconder. A guerra foi declarada e você vai morrer. Me sinto revoltado de ver tanta humilhação. Eu me sinto revoltado com essa lei do cão. O sistema nos critica porque falamos a verdade sem falsidade, sem fio na língua, sem piedade. Muitos fingem não ver o que está acontecendo. Vivemos no campo de batalha. Eu te pergunto, quem está morrendo? Todos sabem que nessa guerra só morre quem é pobre. Quem tem dinheiro mora em bairro nobre. O povo periférico que sofre todo dia trabalha feito escravo pra ganhar uma micharia. E quando chega perto de casa é assaltado à luz do dia. Cadê a segurança? Cadê aqueles otários sem nostalgia? Aonde está, aonde estão? É, deve estar por aí, espancando os irmãos. Aqui todo mundo tem medo de sair de casa, de colocar os pés na rua e levar uma rajada. As nossas crianças estão desprotegidas, somente Deus pra iluminar as nossas vidas. Porque sem ele eu não estaria aqui, mandando ideias certas pra periferia ouvir. Não mente minha alma, espero mesmo de você, que rouba com fuzil e mata inocentes com APT. Eu vou ler o que vai ser de você no final, no na polícia e nas ruas, cheiro de morte no jornal. O que vai acontecer? Quem vai sobreviver? A guerra foi declarada e a burguesia vai tremer. Não adianta pedir socorro, não adianta se esconder. A guerra foi declarada e a burguesia vai tremer. Não adianta pedir socorro, não adianta se esconder. A guerra foi declarada e você vai morrer. Não adianta pedir socorro, não adianta se esconder. A guerra foi declarada e a burguesia vai tremer. Não adianta pedir socorro, não adianta se esconder. A guerra foi declarada e você vai morrer. Vejo sangue em todas as favelas, uma verdadeira guerra, crimes, mortes, sequelas. Pessoas de baixa renda todos os dias morrem na favela, o sangue inocente que escorre. Em ano eleitoral eles oferecem segurança, mas são esses carniceiros que fazem as matanças. Será, meu Deus, aonde está a paz desse país? Será, meu Deus, que nunca vamos ser felizes? Eu peço atenção pra quem está no poder, pois não aguento mais, estou cansado de sofrer. Não há o que temer, é o que diz a segurança do Estado. Mas põe os pés na rua pra morrer fuzilado. Ibope pra TV, mas corpos cobertos entrando em cena. A morte de inocente, pra eles, resolve é o esquema. Que se dane o sistema, não tenho medo, também não tenho pena. Sou guerreiro cabuloso, na rima burguesia trema. Trema, não adianta pedir socorro, não adianta se esconder. A guerra foi declarada e a burguesia vai tremer. Não adianta pedir socorro, não adianta se esconder. A guerra foi declarada e você vai morrer. Não adianta pedir socorro, não adianta se esconder. A guerra foi declarada e a burguesia vai tremer. Não adianta pedir socorro, não adianta se esconder. A guerra foi declarada e você vai morrer. A guerra foi declarada em prol da favela. A justiça será feita porque eu vou lutar por ela. Eu vou dar estia pra quem cruzar a minha reta. Eu vou meter as caras pra defender a favela no meu estilo. Meio cabuloso, semei de cara feia, fragante até o osso. O inimigo vai correr, pois a banca aqui é forte. Só manos de atitude, fiel até a morte. Sem pausa, sem corte, munidos de poder. Nem pensei descansar, vou lutar até morrer. Não vou correr, fugir da luta jamais. Sou moleque doido, batalhando pela paz, que aqui já não se vê há muito tempo. Lamento pelos que se foram, não tiveram chance de sobreviver. Foram pisoteados pelos magnatas do poder, que só querem ver o seu caixão. Fazem de tudo um pouco e provocam a destruição. A guerra é apenas consequência do que eles já plantaram. Tão colhendo todo o ódio que aqui semearam. Não adianta pedir socorro, não adianta se esconder. A guerra foi declarada e a burguesia vai tremer. Não adianta pedir socorro, não adianta se esconder. A guerra foi declarada e você vai morrer. Não adianta pedir socorro, não adianta se esconder. A guerra foi declarada e a burguesia vai tremer. Não adianta pedir socorro, não adianta se esconder. A guerra foi declarada e você